parque de diversões. Diversão. Pode começar desde o começo. Fui ao parque de diversões. Fiquei na montanha russa. E pulei no sky coaster, etc. Lá conheci várias pessoas. E fiquei muito amigo de algumas meninas que me mostraram novas atrações do lugar. Um desses brinquedos chama a Montanha Encantada. Lá foi muito divertido porque estava toda a turma e tinha coisas inexplicáveis. Muitas luzes e sons diferentes. Estávamos com tanto calor que fomos ao splash. Lá tinha água espirrando em todo mundo. Acabei ficando enjoado. Achei melhor ir pro carrossel, que é mais calmo. Fiquei andando nos cavalinhos durante um grande tempo. E quando saí, notei que esqueci o meu celular. Voltei pra buscar e já era, né? Depois desse dia cheio de acontecimentos, fui embora. E acabou a história, porque aqui tem três pontinhos e não tem mais nada. Acabou. É, coitada, a menina perdeu o celular. Já pensou se fosse o iPod, meu? Ai! Tirar o fone.